Tipo isso que eu da Polícia Militar na Bahia, vai manter 500 pés no litoral sul, ok? Tá certo. Assim que término do cruzamento, vai chamar 0235. Boa viagem. Obrigado. Azul 4235, 110 com 10, decolagem autorizada. Sente decolagem 4235. 371-738, vai ingressar Juliette, portão 5. Juliette, para o confirma, portão 5. Afim 1. Ok, portão 5. Juliette, quando possível, ascensão e proa de conquista. Confirma a proa ideal? A proa ideal seria a 254. A orla estalou. Patrulhamento pela orla, sente. É, considere a decolagem aos 28, ingresse e mantenha o litoral sul e pode chamar o controle 1935 até a volta. Guardião 02. 1935, grato até o retorno, o Guardião 02. Sim, segue atento ao gol, posso partir em Índia Alfa, torre 1836621. Precisar de alinhar e manter. Vale manter no 0260 da gol. Pela aula, 500 pés até o farol da barra. Até 500 pés, do axé, o guardião 02. 500 pés, o 02. Em 119, decimal 35. Sinal 35, azul 4235. Azul 4235. 4235, contato radar, suba para o nível 360, perfil da aula. 360, perfil da Dael, o azul 4235. Alinhada e pronto, gol 260, aguarda. 260 autorizado, decolar, pistão no 0, vento no 20 graus, 10 nós, ajuste 10 no 5. Ok, tá, já iniciando 260. A proa de Dael direto pro azul? Vou direto, Dael. Certo. Bate mais direto, tá? 2.500. Prossiga. Bate direto, tá? 2.500. Gente, Juliette. Projeto 3621, bom dia, próximo ponto de espera pronto. Bom dia, da 3621, autorizado alinhar e manter. Alinhe e mantém, tá 3021. Decolar 231, chame e controle em 119.35. 119.35, boa. Controle Salvador, 1260, decolado na PUCA, na sua escuta. Contato radar, seu primeiro 390, perfil PUCA. 390, perfil PUCA. Ou no 260. 3621, decolada aos 33, chame controle 119, decimal 35. 119, 35, 3621, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 3621, passa 1900 pés na Dael. 3621, bom dia, contato radar, supra nível 340 do Rio Dael. 340 da Delta 3621. Solo Salvador, 3895, a posição é 02, pronto para o posicionamento. Sala 3895, autorizado, puxa e reporte para o táxi. Reposicionamento é 3895. Controle, é para a vida. Siga. Pode acender? Supra 045. Quatro 235, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 251, alterna 3325, azul 4235, obrigado, bom trabalho. Passa nível 150, chame centro Recife, frequência 12685, alterno 3365, boa viagem. 2685, 3365. Juliette, sua com nível 085. 085, obrigado. Purpose control, good morning, 3520. 35220, Scorca Ident, clear. Turn, correction, turn right, heading 090. Listen to 040, 281015. Under radar vector, turn right heading 090, descend to 040. 5220, controle. Mike 220, go ahead. Confirm your speed. 240. Alô, 3895, 162 a bordo, 0355, alternativa Galhão, pronto para o taxa. Position. We have. Via Índia, Pone Espera da 10, torre 18 decimal 6. Every taxi via Índia, Pone Espera da 10, torre 262. Obrigado, 3295, conta mais. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Recife 1251, alterno 12325, até 3621, obrigado, bom dia. 13325, alternado. É, como é que o Juliette poderia informar o chamado de pouso? De informar o estimado de pouso? Gente, 1540. Comandou Papa Romeu, Lima Tango Alfa, na sua escuta. Lima Tango Alfa, sua identificação, autorizado chegada a Mali, desse inicialmente para o nível 090. Eu estou o time, estou no 095. 095, 090. Corre, eu tô 3895, espera, pista 10, pronto, bom dia. Estimativa autorizada, linha de decolar, pista 10, vento 100 graus com 10 nós, são 3895. Linha de decolar 10, tá 3895. Pode para a cópia. Aguarda a cópia, desce já. Zero, quanto para a cópia? Pronto, cópia, desce já. Plano 270 para Guarulhos, nível de voo 360, via UP Zulu 21, saída da pista 10 após curva à direita, saída Arbor após voo Elefa. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5166. Autorizado Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 21, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, após Arbor voo Elefa. Transponda 5166, controle 1935, torre 186, gol 1270. 1270, cruzamento correto, resposta para o push. Chamarado 270, obrigado. Luiz Janovembir Alfa, aguarde para a cota. Informe 1 de novembro, Alfa, informe setor de voo. Romeu de Novembro Alfa, pronto para a cópia. De Novembro Alfa, sobrevoa em Salvador. 1.000 pés. Corredor Axé. decolado da pista 17, após curva à direita. Controle 19.35, torre 19.6, transponder 5.126. Autorizado. Obrigado, direto daí, ó. Papa Romeu de Novembro Alfa, acione e transponder 0131. Five 220, descent 2000 feet, can 81015, report localized course. 2015, 1015, não. Lima Tango Alfa, desça para 4000 pés. O estou time, estou no 0, 1 no 5. 4000 no 0 no 5, batei 230 de casa. Gente. Salvador, um excelente dia ainda do 5722, descendo aos 150. 5728, essa identificação, autorizado chegada a mais. Desça inicialmente para o nível 050. O estou time, estou no 0, 1 no 5, vigilante em radar. Até o 50, 5728. Objeto 5728, confirme o centro, autorizou para o Ademar? Sim. Leda Bride, 1935, 186, 5160, TAN 3191. TAN 3191, confirme nível 380. 28, reduz a velocidade para 250 nós. 250, 7, 8. Sim, então, é o 380, aí se necessário a gente coordena com o centro nível mais baixo, tá aceito o 380. Tá, 3191, sente, chame pronto para o push. Chamará 3891, obrigado. 3191. Solo, boa tarde, gol 1777, com a Mike para por segundo. 777, frente, aguarde para a cópia. Saída prevista. Uno 777, pronto para cópia? Pronto. O Uno 777 para Porto Seguro, nível de voo 320 via UPWISC 50. Pista 10 após curva direita, saída da EL, Leda após voo direto, Porto Seguro. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5155. 320, UPWISC 50, da 10 à direita, da EL, Leda. Direto, seguro. 1935, 186, 5155. 1777, correto, responde pronto para o push. Porta no 5. Salvador, Papa Tango, show, Papa Tango, ciente da Mike. Romeu, Papa Tango, prossiga. Solicito ingresso a Salvador via corredor do meu Papa Tango. Gente, confirma o transponder acionado, Romeu, Papa Tango. Transponder 0141 com o meu Papa Tango. Gente, prossiga para o de Paris, para Ponte Simões Filho, formando visual com aeródromo, mostrou o time, entrou no 0 no 5. Prosseguir para Paripo, após o meu filho nos preparar para vai prosseguir Paripo, após o meu filho reportará visual com campo, Romeu Papatango. Entende? Localizer 35220. Complete approach, contact now, Soda Tower 11860. 11860, Solano. Golf Mike, prossiga. Falava Mike Golf Papá, falava Mike Golf Mike, aguarde para a cópia. Please. A report. Batei o nível 085, serviço radar terminado, chame agora o centro Recife, frequência 1260, alterno 2545, boa viagem. Novembro Alfa, reporte no ponto de espera, taxa Iófica, o altímetro 10115. Reduza para 2309. 230, 2720. Flip 5220, clear to land, runway 10, the wind is 100 degrees with 08 knots. Clear to land, 5220. Frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251 e 13325, muito obrigado, bom dia. Vou levar Mike Golf Mike, pronto pra cópia? Mike Golf Mike, sobrevoo sobre Salvador, 500 pés, sobrevoo no Parque de Exposições. Decolando da 17. Após proa direta, controle 19935, torre 18.6, responde 0114. 0114, 19, 23, decola na direita, 10, 02, tá bom. Mike, Golf Mike, chame torre para iniciar o táxi, 18.6. É só o logo 1270 para pushback, estacionamento, posição 4. Logo 1270, autorizado push, reporte para o táxi. Chamada para o táxi, gol 1270. Estimativo, Mike Golf Mike Lemão representa o Compro Sul ou táxi até a papá para decolagem? Então, reporte na papá, o time 0095, Mike Golf Mike. Só para 2000 pés, ajustou o time 0095, forma localizador. 2000 pés, Juliette Alfa, é Lima Tava. 5-5-2-2-0 on the ground at 5-3. When indicated, contact you 1-2 on the small 9. Well, cross all on. Mike Golf Mike Alinha decola a pista no 7, 100 graus com 10 nós. Alright. So ground 3-5-2-2-0. 3-5-2-2-0. Approved the tax via Kilo Apron 3. Gate 06. Back unit to Ibra 3, guide Afirmativo. A intenção então é sobrevoar o parque de exposição, não é isso? Afirmo. Gente, vai reportar na vertical do local o My Golf Mike. O que só informando, temos uma sequência aí de duas aeronaves na aproximação do 1-0. Mantendo a escuta permanente, se a nave mais próxima, a gente entra em contato para afastar. Ah, que graça, filho. 1015, o limite ao localizador? Grato. Está estabilizado o localizador. Direita 065, ali mantém capturando 7 em November Alpha. O Mike Golf Mike tá com o transponente normal? Negativo, agora tá. Matango Alpha, localizador. Afirma, visual. Sete aproximação, chame 2-186, bom pouco. 2-186, obrigado. Objeto 5728, desça para 2000 pés. Ajuste no 015, confirme já o localizador. Afirmativo, está estabilizado o localizador. Desça para 2000. Certo, informe o tráfego à sua frente, 6 milhas, velocidade de 1509. Certo. Controle Salvador, web 6740, com informação mais. 5, torre, 1 no 8.6. Tente via Índia. Ponto espera, chama 286, obrigado, bom dia. Matango Alfa. Aí, pouso Alfa. 0 no 5, web 6740. Guardião 02, prossiga. Controle Salvador, Papatango, meu Papatango, na proa da rotatória visual do campo. Chame 286, bom pouso. Chamarei torre 1 no 8.6, obrigado. Salvador. Zero recebeu o controle? Escuta, controle. Acione identificação, autorizado chegada à Mari, desça para o 050, estou tímido no 05, vigilante.